Esportes, estradas, trânsito, economia, política e tudo que movimenta o seu dia a dia. Ouvindo a Central, você fica sempre sabendo de tudo. Homenagem musical na Rádio Central. Um programa repleto de grandes sucessos dos maiores nomes da música nacional. Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. A partir de agora, aqui nos 870 do AM, a hora é agora. Oferecimento Morilife da Natuclin, longevidade e saúde. Ligue 3705-5400.